revelação que vem do céu ao meu coração, traz a verdade. Jesus Cristo, fiel testemunha, príncipe dos reis, é a minha liberdade. Ele nos ama, nos lavou, em seu sangue o perdão brotou. Reis e sacerdotes, somos em ti. Glória e poder para sempre está aqui. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá. Aquele que é, que era e há de vir, vem nos buscar. Clama em meio à dor, nos dá esperança, paz e amor. Na ilha eu ouvi a voz poderosa, como trombeta trouxe luz. Sete castiçais, presença gloriosa. No meio dele, Jesus que nos conduz. Cabelos brancos, olhos de fogo, a espada que corta, traz a verdade. Não temo mais, ele é o primeiro, o último, a vida e eternidade. Que clama em meio à dor, nos dá esperança, paz e amor. Não temas, estou aqui, a vida eterna em ti, as chaves da morte e do inferno, meu Salvador, sempre fiel. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá. Aquele que é, que era e há de vir, vem nos buscar. A Ele a glória, o Todo-Poderoso, a voz que clama em meio à dor, nos dá esperança, paz e amor. Português e worship, a curso de torpiano, 72 BPM.